lugar e você vai. Um dia de paz, paz, longe de mim, guerras nunca mais. Cisco versus, mais um filho das ruas, tentando sobreviver aqui nessa cidade escura. Eu procurei minha paz, ao invés de para frente, eu estava voltando para trás. Cego sem saber que estava mais perto do que eu imaginava. Jesus e minha família era a peça que faltava. E você, faça o que eu fiz, descanse o ódio para você ser feliz. Há tantas coisas boas na vida que nem sequer dão valor. Feche os olhos e imagine como seria bom ver o sorriso de uma criança sem fome e milhares de famílias não mais debaixo da ponte. Não adianta só cantar belas canções, temos que nos unir para reverter essas situações. Esse é o caminho, cara, siga em frente, abrace seu destino. Se não for hoje, não será nunca mais, porque aqui neve só está faltando a paz. Paz, paz, paz. Aqui está só faltando a paz. Em neves ou em qualquer lugar que você vá. Paz, paz, paz. Aqui está só faltando a paz. Em neves ou em qualquer lugar que você vá. Saí à procura da paz, irmão, não encontrei. E cheguei à seguinte conclusão, irmão: sem respeito jamais, jamais iremos viver em paz. O homem cavou sua própria cova quando inventou a desgraça do dinheiro e das drogas. No mundo só aumentou o sofrimento, ódio, discórdia e inveja. Olhe o seu redor e vai ver, tudo de ruim reina em torno desta merda. O ser humano está perdendo o seu valor. Em Neves a vida de um camarada vale uma pedra que mata. De boa eu não entendo, o cara mata e rouba pra comprar esta porcaria. Puta que pariu, e ele se sente feliz. Lentamente vai acabando com a sua vida. Noiado, todos veem o camarada como um pobre coitado. Sem dinheiro, sem emprego, sem mulher, aonde vai é humilhado. Vivendo num mundo de ilusão, doidão. Ô filho da puta, não importa com o corpo que deixou no chão. Ai maluco, quantos mais precisam sofrer para você deixar o crime para trás? Iria ser tão ruim viver sossegado na paz. Paz, paz, paz. Aqui está só faltando a paz. Em Neves ou em qualquer lugar que você vá. Paz, paz, paz. Aqui está só faltando a paz. Em Neves ou em qualquer lugar que você vá. Está faltando a paz. Está faltando a paz. Em Neves ou em qualquer lugar que você vá. Está faltando a paz. Está faltando a paz. Em Neves ou em qualquer lugar que você vá. Em Neves ou em qualquer lugar. Keep